contrasti differenti su piani anche distanti, giunti cardanici viventi, magli pesanti che plasmano metalli caldi dentro i forni, torni che modellano i miei giorni, calma apparente saldata al plasma con la mia gente, prove di torsione, trazione, flessione, testano un campione se efficiente, prove di fatica se resistente, più duri gli eventi, più di tempo, e ora vedi cuori dentro a stampi su cui neanche i diamanti fanno il segno. Si liga Ema, preparisi, agora li mostro de onde venho, ha, aqui é Zafrica Brasil, meu conceito Zé de rua, Saure, na luta por cultura, fusão do hip hop, quinto elemento beatbox. Pelas calçadas da vida eu vejo a morte passar, mas meu conceito Zé de rua e na rua, tudo pode mudar, sonhar, um ar de universo subterrâneo suburbano, transdicção constante, seja bem-vindo ao meu antro. Sessione 3000 volt, face to case to death revolt. Sparano stili come Cotta New York, dal bottom al top, io busso toc toc, febbre dei pop e non posso guarire. Sta malattia mi piace da impazzire, tracciare rimare toda vida. Per mano stile come fosse una cica, e il beat non guarda in faccia, come Rai quando sento sketch track. Sulla mia era nera come sera, se la storia è vera e il sole sorga domani. Ai miei hermano stringo le mani, indosso giubbotti anti-infami, sempre l'occhi cani, agli incapaci rubano snocciolina come rapina. Ma Rai brilla come brillantina quando rima. Se non avessi avuto sto stile sbandato sarei spacciato, ma ora arrestato per traffico illegale, distile verbale eccezionale. Sto fuori solo coi migliori, sempre attivo, zero allori. Tu mangi a stilo muori, non ce l'hai, sei una sega. Sta droga non si compra né a mezzo né a deca. Io te lo dico, smazzo, stile, mega al chilo. Amico, cosa in tasca? Tempesta, impasta, consento di rua in testa. Sacra cassa, Rebel Rai, natural force, KC, c'è gente qua. Gioventù allo sbando, l'arma letale è il progetto di interscambio culturale. Conceito de rua, con todo rispetto e consideração, falta cultura na periferia, movimento fusão. Conceito de rua, non si abbaia, tu impara la strada, o qualcuno prima o poi ti sdraia. Conceito de rua. Hip-hop brasilificado, conceituado, pós-graduado e voluntariado, projetado, informático, visão igual alcance antissistemático. Deixa o centro rústico, negro velho de Emiliano morou. Pra quem desacreditou, o dom do verso chegou, chapou. Brasil, Itália, uma só família, essa nossa trilha. Uma corrente muito forte e que seja feita a profecia. Rima vindo das esquinas de um curumi realista da periferia. Rap, música do futuro, hip-hop Brasil recarregando as baterias. Sem cultura, informação, educação não é evolução. Misturas de sons, unificação é pra quem tem o dom do som. É como um livro didático regenerado do mundo das ruas. Da África, Brasil. E esse é meu conceito, e a luta continua, continua, continua, continua, continua, continua. E a luta continua. Só Brasil, São Paulo, Zona Sul. E a luta continua. Yes, show. Sì, anche sì, l'Italia, sì. Lo sai. Milano, vai, Verona. E a luta continua. Zafrica Brasil, pode acreditar. No. Movimento fusão no ar. E a luta continua. Gente, guasta. Rebel Rai, CKC, DJ Z, DJ. E a luta continua. As triplas faces do hip hop nacional. Face original, eis a conclusão final. E a luta continua. Conceito de rua. Pene sulla strada. Conceito de rua. Pene sulla strada. Conceito de rua. Pene sulla strada. Conceito de rua. Pene sulla strada. E lascia che la strada decida. A força do rap. Meu trajeto dessa vida é uma estrada. E o caminho que faço são com meus passos. Zumbi dos palmares me guia. Tô apaziguado, dia escuro, confuso. Fico puto, maluco, perdido no mundo. Na busca do futuro obscuro, a vida é como um muro. Meu sangue é puro, não fujo. Preciso sobreviver nessa batalha, luta diária. Vejo sangue escorrer, pessoas que olham e fingem não ver. Passam despercebidos, e o som que toca é hino. Mistura de tribos, não vejo. Você não sabe nem o terço da missa, qual é a sua? Sou Roberto Funk Buia. E meu conceito Zé em collegamento con San Paolo nel Brasile. Metropoli violenta che spaventa, dove la realtà è ostile, quasi guerra civile. C'è chi spera quando cambia l'atmosfera. Suona il funk, si balla capoeira per stare una minima fuori dai cazzi con cui ci si incrimina. In questo mare di merda che fluttua, ti sfrutta, poi ti elimina. Subliminale è il male negli attimi esatti in cui il volume sale. Chi sa le storie o riesce a tirarsi fuori, o il cuore immagazzina troppe scorie e la mente muore perché non può restare indifferente. Guasta gente, niente cura psichiatrica. Spinto più di Tinto Brass in fabbrica. Mi connetto con Zafrica. Metto in pratica il consiglio della strada. Consiglio della strada.